O Pimba é, muito provavelmente, o género mais conhecido em Portugal, mas é, da mesma maneira, o menos reconhecido. Apesar da sua proliferação, da vastidão de artistas famosos no género, há assim um snobismo na ligação das pessoas com o mesmo. O meu nome é Pedro Paulos e hoje, no Brandos Costumes, vamos falar sobre música Pimba. Uma coisa é certa, o Pimba não é um género. É um conjunto de vários géneros musicais, todos ao montre dentro da mesma caixa. Desde a música popular portuguesa, à música pop, passando pelo folclore. Muitos estilos, todos ligados por uma característica em comum. Serem orelhudos de forma pronunciada. À força toda. A origem do termo, acho que vocês todos conhecem. Rapazes da Vigairada, ouçam bem com atenção. Todos temos o dever de dar às nossas mulheres muito carinho e afeição. São as mais lindas do mundo, donas do nosso coração. Se somos meigos para elas, dão-nos tudo, tudo, tudo com toda a dedicação. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós Pimba, nós Pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós Pimba, nós Pimba. E se elas querem um encosto à maneira, nós Pimba, nós Pimba. E se elas querem à noitinha brincadeira, nós Pimba, nós Pimba. A verdade é que esta não é a origem do género em si. Pimba já existia muitos anos antes do Emmanuel resumir o género numa só canção. Uma das características que reconhecemos no Pimba é ter uma instrumentalização pobre, correndo, muitas vezes, apenas a um teclado para compor a canção toda. E não é um teclado caraças. Canções onde os instrumentos não parecem exatamente aqueles que eles pretendem imitar. Por exemplo, há esta versão do Clemente, da música Vais Partir. Muita gente conhece esta música e adora. Tem um videoclipe incrível. Mas pouca gente sabe que existe a versão anterior, muitos anos antes, no princípio dos anos 80, com partir, toda uma banda. É uma estrada onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada essa flor que era amor. A verdade é que antigamente o Pimba não tinha esta característica low cost implícita na sua sonoridade. Era diferente. A música Pimba, sempre que não conseguiu vencer, adaptou-se. Evoluiu e conseguiu sempre chegar ao topo. E não precisamos de falar das aproximações modernas a outros géneros, como o kuduro. O kizomba. E até mesmo o forró. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança. Até antigamente, antes do Emmanuel. Não acreditam? Então vamos voltar atrás no tempo. A música disco nunca morreu, evoluiu para muitos géneros diferentes e a sua influência ainda hoje pode ser sentida. No início dos anos 80, os países que falaram inglês desistiram do disco, é verdade. Mas em países como a Itália, a paixão pelo disco continuou. Devido a esta paixão que os italianos tinham com a música disco, surgiu uma adaptação o Italo Disco. Curiosamente, também havia esta paixão pelo disco em Portugal. Não acreditam? Vamos ouvir. Não vos faz lembrar qualquer coisa? É muito parecida a esta. Américo Monteiro compunha em 1981 uma música eletrónica que demonstrava a sua predileção da altura. A música eletrónica, neste caso. Quem é Américo Monteiro? Bem, Américo Monteiro fez imensos trabalhos para outros artistas, mais notoriamente para Marco Paulo. Porquê que nunca ouviram falar dele? Já ouviram falar dele? Só que o conhecem pelo seu outro nome, Emanuel. É verdade, todos temos um passado e nos anos 80 tudo era diferente. Não é verdade, José Malhô? Foi assim que te vi nessa praia, tão morena, tão perto do mar. Quando as ondas a medo tocavam teus pés e te vinham beijar, e te vinham beijar. É assim que o amor acontece, quem poderá dizer que está bem? Quando menos se espera aparece ninguém, escapa ninguém. meu fim de semana passou, mas no sábado quero voltar. E se o sol não vier, o meu sol serás tu, bonequinha do mar. Bonequinha do mar. Lá estarei para te ver outra vez, na loucura do nosso verão. Entre um beijo saudável e a doçura que vem no gelado limão. Gelado limão. Boneca da praia. Boneca da praia. Estou louco por ti. Estou louco por ti. Quem és tu? Boneca, boneca. Já estão convencidos? Eu estou a dizer, este não é um exemplo único. Neste disco existem várias músicas do Zé Malhoa que podiam substituir esta. A seguir vamos ouvir outra de outra artista que infelizmente faleceu ano passado, que se chama Fátima Caldeira. Uma ilusão, e não sei por que razão, fui-me acostumando cada dia mais a ti. Nós dois inventamos a aventura do amor. Chegaste na vida e depois te vi partir. Se a Fátima Caldeira tem esta música Italo Disco, o disco que segue, do Luís Manuel, são todas Italo Disco e são todas bastante credíveis para o género. Vamos ouvir o Luís Manuel. Bem disse que valia a pena escutar o Luís Manuel e ele tem muitas músicas deste género, deste disco, procurem no YouTube, cá lá. A seguir vamos ouvir o grande Clemente, com uma música para estes tempos pimba modernos, chamamos-lhe assim, que se chama Marinheiro, é para navegar. gaivotas em voar. Marinheiro, marinheiro vou, aonde a saudade for. Marinheiro, marinheiro sou, sou um barco a navegar, mas nas ondas de outro amor eu não me deixo naufragar. Mas vai sempre comigo o teu coração, que levo de viagem quando estiro no porão. Marinheiro, marinheiro vou, vou nas ondas do teu mar. Marinheiro, marinheiro sou, sou gaivota sem voar. Marinheiro, marinheiro vou, aonde a saudade for. Marinheiro, marinheiro sou, sou um barco a navegar, mas nas ondas de outro amor me deixo naufragar. Marinheiro, existiam muitos mais exemplos de tal disco no Pimba. Eu acho que estes são os mais fortes e são os mais interessantes. Havia, por exemplo, a música Hora H da Ágata. Havia muitas músicas que eu podia ter mostrado, mas muitas, infelizmente, já mostrei noutros episódios. A seguir vamos ouvir um exemplo diferente, Pandua. Depois, mais tarde, chegou a música House à Europa, por volta de 89, 91, terá sido o seu grande auge. E em 90, havia um cantor Pimba, visionário, que numa das músicas fazia exatamente o que o pessoal de Chicago chamava o checking, o tipo de baixo que vamos ouvir agora. Este tipo de baixo que está bem presente na música House acaba por servir de mote para esta música Sonhador, do seu Sonhador, de Jorge Ferreira. Lamento informar-vos que chegou ao fim de mais um episódio do Brando dos Costumes. Já sabem, podem seguir todos os episódios em www.brandoscostumes.pt ou então na página do Facebook do Brandos Costumes. Eu sei que o podcast esteve desligado um mês, mas agora voltamos com manos, vamos ser amigos para sempre, assim costuma-se dizer, não é? Vai voltar em força e vamos ter muitas novidades. Para além deste novo tipo de episódio que vocês tiveram hoje, vamos ter outros sobre outras temáticas, vamos ter entrevistas na mesma, vamos ter muita coisa. Se tiverem alguma dúvida, enviem e-mail para pedropaulo@brandoscostumes.pt e eu prometo dar-vos resposta. Até daqui a 15 dias para mais um episódio do Brandos Costumes. É bom estar de volta e já sabem, não se esqueçam de ser altamente.